A sua rádio onde você estiver. Ué, trilha da Olimpíada, cadê a abertura do programa? A abertura do programa Fronte foi suspensa devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. A abertura do programa Fronte foi suspensa devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. Não, mas que é isso? Aqui não, pô. Bota aí a trilha da abertura, vamos lá. Aê, muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o programa Fronte até meio-dia, com informação, música, descontração, o comentário do Jorge Pegoraro, a participação da Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, a passagem da tocha olímpica e parece que tem mais um símbolo passeando aqui pelas ruas da cidade, é isso? Vamos então acionar aqui nossa reportagem móvel com essa trilha no fundo de novo, né? Bota aí, vamos lá. Roberto Gomes fazendo sua estreia aqui na programação. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte Transamérica. Isso mesmo, viu? Na quinta e na sexta nós tivemos a passagem da tocha olímpica aqui por Foz do Iguaçu, né? E hoje é dia do desfile de mais um símbolo nacional pelas ruas da cidade. É o troféu Abacaxi, que já se materializou aqui, né? Na Avenida Paraná, em algum ponto entre a Delegacia da Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, e deve empreender aí um trajeto passando por vários pontos da área central em direção, por exemplo, à Câmara e à Prefeitura Municipal. E o troféu Abacaxi, cheio de espinhos, né, um pouco ácido, que já começou a ser escoltado e cuja trajetória nós acompanharemos ao longo desta manhã. Eu tô um pouquinho nervoso, tá? Ao vivo aqui no Fronte Transamérica. É o troféu Abacaxi, mas tem bacalhau por aí também, Roberto? Hoje não tem bacalhau não, é culpa da crise, viu? Culpa da crise. Claro que é culpa da crise, sempre é, né? Roberto Gomes, que continuará acompanhando a passagem do troféu Abacaxi aqui pela terra das cataratas e que volta a qualquer momento com outras informações. Nossa musiquinha no fundo, ele volta daqui a pouco, portanto, porque nós vamos agora à nossa linha de frente. Linha de frente. E esse é um assunto que eu já falo há bastante tempo aqui nas ondas da Transamérica Foz, inclusive nesta semana voltei a tocar neste assunto, né? Não há caminho possível para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu sem a melhoria da mobilidade urbana e do transporte coletivo. Afinal, como eu até comentei nessa semana no programa Transnotícias, se a cidade já está estrangulada hoje, com negócios inclusive perdendo clientes por congestionamentos nas áreas comerciais e falta de vagas de estacionamento, imagina então como ficará nos próximos anos, né, com mais moradores e mais carros e motos nas ruas. Na quarta-feira desta semana, uma operação do GAECO, do Ministério Público do Paraná, levou 4 pessoas para depoimento em Foz do Iguaçu, entre eles o ex-prefeito Paulo McDonald Guise, para apurar denúncias de favorecimento na licitação do transporte coletivo urbano realizada em 2010 e que resultou com o consórcio Sorriso como vencedor. Anteriormente, vale lembrar, né, a situação do transporte em Foz já estava precária, ilegal inclusive, né, com a prorrogação indevida dos contratos e o próprio Ministério Público entrando em ação para exigir que a Prefeitura promovesse uma licitação para solucionar o problema. Relembro isso para exemplificar que há décadas mesmo, o transporte coletivo vem sendo um assunto de segundo ou terceiro plano na lista de prioridades da gestão pública aqui em Foz do Iguaçu. E digo mais, hein? É possível que jamais a questão do transporte tenha sequer entrado realmente na lista de prioridades dos prefeitos e vereadores que se revezaram no comando da cidade, isso desde o rápido crescimento urbano verificado com a construção da usina de Itaipu. Vamos relembrar também que na eleição de 2012, todos os candidatos falaram sobre o transporte coletivo, na maioria dos casos, né, com propostas vazias e genéricas. O candidato vencedor, por sua vez, né, prometeu melhorar a rede de transporte para os usuários, manter a tarifa em preços baixos e obrigar a instalação de ar-condicionado na frota. Bom, Consórcio Sorriso, como todos sabemos, é duro na queda no que concerne aí aos seus interesses, né? Ou seja, no caso, lucratividade nos serviços. Mas o fato

havia alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bombagens e navegar o mar da tranquilidade. Submundo, repouso, repúdio, e deve despertar. Escuta em cada frequência o espaço nosso nessa decadência. Quem sabe canções do mar, canções de amor ao que vai vingar. Tome o meu coração, façam a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio. Engenheiros do Havaí com Paulo Ricardo aqui na programação Transamérica Foz. Sente a trilha no fundo. Isso porque nós vamos acionar nosso velho guerreiro da reportagem, Roberto Gomes, que está nas ruas de Foz do Iguaçu acompanhando a passagem de mais um símbolo importante aqui pela nossa cidade, enfim, né? Tocha Olímpica? Não, viu? Essa já era. É o troféu abacaxi em pessoa, quer dizer, em fruta, né? Será que vai ter gente aí jogando balde d'água para tentar fazer suco com o troféu abacaxi, Roberto? Olha, eu acho que não, viu, Guilherme? O troféu abacaxi está meio ácido, né? Meio espinhoso na manhã de hoje. E não é à toa, não é à toa, né? O troféu que se materializou aqui em Foz, em algum ponto da Avenida Paraná, perto ali da esquina com a José Maria de Brito, sabe? E que agora fez um desvio, né? Ele saiu da Avenida Paraná no cruzamento com a Rosa Cirilo de Castro, a esquina daquela danceteria, sabe? Sei, sei, a ONU, Organização das Nações Unidas. É, essa mesma, né? Então, o troféu veio aqui até em frente ao fórum. Ele foi recebido aqui por um senhor de preto, né? Eu acho que deve ser o juiz. E parece que o juiz está entregando agora alguns papéis para o troféu abacaxi. Parecem alguns documentos, nós vamos nos aproximar aqui, se o pessoal da segurança deixar, né? Isso mesmo, são documentos, são mandados de entrega do troféu abacaxi para cumprimento no centro da cidade. Olha, agora é que o Kisuco vai ferver, viu, Guilherme? Eu continuo acompanhando e volto a qualquer momento com outras informações aqui na programação. Ih, rapaz, vai ter mandado de entrega do troféu abacaxi. Olha, agora sim, agora eu quero ver. Roberto Gomes, linha aberta para você nos acionar daí do trajeto do troféu abacaxi. Prioridade pro seu trabalho nesta manhã, ok? Fronte Transamérica até meio-dia. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para iguaçuensezinho dormir. O pai? A participação do seu pai foi suspensa devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. Opa, peraí, como assim suspensa? Ô, filho? A participação do seu filho foi suspensa devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. Ué, mas ele estava aqui agora? Vai dizer que vocês vão suspender mais coisas também, né? Como fizeram aí com as cirurgias eletivas. Já suspendemos. Ha. E não reclame, senão seu programa será suspenso. Incendiado pela tocha. Mas eu, hein? Pronto, Transamérica até meio-dia. Que absurdo, rapaz! Pediram pra atravessar a fronteira. Mas atravessar era passar com caminhão na tonelada de besteira. E o que você pudesse imaginar, eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, Você não consegue imaginar. Eles pagavam quanto fosse, era só pegar ou largar. Me pediram pra atravessar de babá, que eu fui atravessar aquela fronteira. Mas atravessar na ingenuidade era passar com caminhão uma tonelada de besteira. Você não consegue imaginar. Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, Só que você não se toca na hora e é tentado pela grana arriscar. Miséria e oportunidade, sua liberdade, abre mão de tudo que Deus te deu pra aproveitar. Pois não existe nada melhor nesse mundo do que estar livre. É a frase de um amigo meu que pegou 11 anos por causa de um deslize. Não existe nada melhor nesse mundo que estar livre. A fronteira. Mas atravessar era passar com caminhão e uma tonelada de besteira. E o que você pudesse imaginar, eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, Você não consegue imaginar. Se tocasse antes de entrar em cana, pagou de bacana e veio assar. Você não consegue imaginar. Não existe nada melhor nesse mundo que estar livre. Não existe nada melhor nesse mundo que estar livre.